nós que tá não embaça, nós que tá não embaça, nós que tá não embaça, nós que tá. Rei mal, fala orelha assa, frente de esgoto. Se passar sem conceito e preguiça de mão. E aí, parça, queima a bandeira, sangra a nação. Opinião que conta, minha conta, mina, mira, minha mão. Perreca real, coração cheio de ódio, divide pódio sozinho. Vício, pino, ato de pismo, mal compreendido, o caralho. Irmãos, metralha, muita treta pros otário. Se tu sente o sono, o alarme estoura no timpano. Disposição nesse como, Walking Dead no estilo. Lavo o rosto do cansaço, pego o busão na missão. Nas verde ambos que trago um sonho em consumação. Do que adianta o doce, o ego de prego não visualiza. Quando precisa de ajuda não sou um pois. Não basta só brisa, vivência, com paciência redijo minhas linhas. Lembrando de quem caminha, cada cenário nunca de otários e poucas galinhas. O caixa joga graxa, caixa racha peso mesmo. Peso mesmo, peso mesmo. O caixa joga graxa, caixa racha peso mesmo. Peso mesmo, peso mesmo. O caixa joga graxa, caixa racha peso mesmo. Peso mesmo, peso mesmo. O caixa joga graxa, caixa racha peso mesmo. Peso mesmo. Divisão de rap e união, não se levanta, vai se atirar. R.A.P. Unice ao chão, é nós que tá, não pode passar. Divisão de rap e união, não se levanta, vai se atirar. R.A.P. Unice ao chão.